dia tem seu lado bom. Manos, vielas, futebol no campão. Meninas com bonecas e não com filhos, planejando assim um futuro positivo. Sua paz é você que define. Longe do álcool, longe do crime. A escola é o caminho do sucesso pro guerreiro. Honrar desde o começo e dizer bem alto que somos a herança de um país que não promoveu as mudanças. Sem atrasar ninguém, rapaz, fazendo sua vida se adiantar na paz. Jogando bolinha, jogando peão, vi nos olhos da criança a revolução. Que solta pipa pensando em voar, pra não ver o barraco que era o seu lar. Periferia, lado bom, que você me diz? Há alguns motivos pra te deixar feliz. Longe do álcool, longe do crime. Sua paz é você que define. Periferia, lado bom, que você me diz? Há alguns motivos pra te deixar feliz. Longe do álcool, longe do crime. Sua paz é você que define. E nessa pipa no céu eu vi planar a paz necessária pra se avançar. Ânimo, positivismo em ação. Hip hop, cultura de rua, educação. Foi assim que criaram e é assim que tem que ser. O mestre cerimônia rimando pra você, enquanto o DJ troca as bases. O grafiteiro pinta todo o contraste da favela para o mundo. O caminho do rap pelo estudo, é por isso que eu não me iludo. Roupa de marca não é o meu escudo. Maurício já te disse no começo. E estudar do sucesso é o preço, pois a fama não cabe num coração pequeno. Então positivismo pra vencer, vai vendo. Periferia, lado bom, que você me diz? Há alguns motivos pra te deixar feliz. Longe do álcool, longe do crime. Sua paz é você que define. Periferia, lado bom, que você me diz? Há alguns motivos pra te deixar feliz. Longe do álcool, longe do crime. Sua paz é você que define. Longe do crime, perto do amor, devemos dar valor a quem nos criou. Vamos planejar um futuro positivo, viver sempre tendo um motivo. Armas no chão, flores nas mãos, é união pra salvar uma nação. Se liga aí no que eu vou te falar, no mundo das drogas não pode entrar. Se liga aí no que eu vou te dizer, pra depois você não se arrepender. Porque o teu fim não pode ser assim. A rima que eu faço faz parte de mim. O estudo é o escudo, já te disse tudo. Valoriza as minas no próximo futuro. Armas no chão, flores nas mãos, é a união pra salvar uma nação. Periferia, lado bom, que você me diz? Há alguns motivos pra te deixar feliz. Longe do álcool, longe do crime. Sua paz é você que define. Periferia, lado bom, que você me diz? Há alguns motivos pra te deixar feliz. Longe do álcool, longe do crime. Sua paz é você que define.